vida desabou. Não vá deixar que estas situações venham te maltratar, machucar teu coração. É um vencedor, não olhe pra trás, não vá desistir, ainda é capaz, capaz de sonhar e poder sentir que a vida é mais do que só fugir. Os valores que perdeu, os sonhos que não há mais, Deus vai restaurar sua vida e te dar em dobro o que se foi. Vai cicatrizar feridas e te dar a paz. Vai restaurar sua vida e teu coração. É um vencedor, não olhe pra trás, não vá desistir, ainda é capaz, capaz de sonhar e poder sentir que a vida é mais do que só fugir. Os valores que perdeu, os sonhos que cicatrizar.